te adorar, me esqueço de tudo. Pra te adorar, eu venço barreiras, abro meu coração, minha vida. Pra que tu entre e faça morada, eu sinto tua glória me envolvendo, me enchendo de alegria. Meu coração transborda de prazer. Minha alma enaltece, meu espírito agradece. As lágrimas começam a rolar. Pra te adorar em espírito, em verdade, na beleza da santidade, é preciso se entregar. Pra adorar o Rei, o soberano, ao único que é santo, tem que humilhar-se e aceitá-lo. Pra te adorar, esqueço de tudo. Pra te adorar, eu venço barreiras, abro meu coração, minha vida. Pra que tu entre e faça morada, eu sinto tua glória me envolvendo, me enchendo de alegria. Meu coração transborda de prazer. Agradece, as lágrimas começam a rolar. Oh, oh. Pra te adorar em espírito, em verdade, na beleza.